Eu tenho muita alegria de compartilhar com vocês hoje de manhã uma porção do que Deus tem nos dado, tem mostrado sobre princípios e soluções para a criação de filhos. E eu queria que você lesse comigo Salmo 127. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou pode acompanhar aqui na tela. Salmo 127, nós vamos ler todos juntos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Também o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Esses dois textos que nós lemos, como vários outros que nós vamos ler aqui hoje, como os textos que estão à disposição de todos nós na Bíblia Sagrada, são textos, decretos eternos de Deus. Saber disso e crer nisso é algo de vital importância para todos nós, irmãos. Esses textos não são uma opção, não são um tipo de filosofia, não são um jeito de acreditar em alguma coisa, muito menos são textos que Deus deu para o homem avaliar e ver se estão certos, se acredita, se não acredita. Esses textos são decretos eternos. Quando o governo estabelece um decreto, geralmente é porque um conselho, um grupo de deputados, de vereadores, um grupo de senadores se reuniu e aprovou uma série de leis que fazem sentido para o povo, que beneficiam o povo, que trazem ordem e organização para o povo. E essa é uma verdade física, natural. As leis, elas existem para o nosso bem. Se é assim, na nossa dimensão física, terrena, tão limitada, imagina isso no mundo espiritual. Deus absoluto, soberano, governo, eterno, cheio de amor. Deus é amor. Ele criou uma série de decretos. Como lá em Brasília, os deputados podem criar decretos, e esses decretos, em determinadas instâncias, vão funcionar mesmo, Deus criou decretos. E os decretos que Deus criou são perfeitos. A nossa alusão à Brasília é só no fato de que eles são responsáveis por produzirem decretos. E os decretos se tornam leis que governam o povo. Porque são limitados, são imperfeitos, e nós nem conseguimos pôr em prática aqueles decretos. Mas, no caso do mundo espiritual, Deus é perfeito, seu governo é perfeito, sua motivação é perfeito amor, e ele tem o que há de melhor para mim e para você. Então, ele estabeleceu decretos. Os textos bíblicos são decretos. Por isso, não dá certo quando a gente tenta discuti-los, quando a gente tenta explicá-los ou quando a gente tenta confrontá-los. Os textos bíblicos são decretos. Diga comigo, os textos bíblicos são decretos. Essa é a explicação pelo fato de muitas vezes nós sofrermos algumas coisas, porque todas as vezes que vamos contra os decretos de Deus, nós sofremos consequências. Aqui no governo terreno, talvez não. Se o guarda não viu, talvez você passe sem uma consequência. Se o imposto de renda não viu, talvez você passe sem uma consequência. Se a mídia não testemunhou, talvez você passe sem uma consequência. Por isso, as pessoas estão burlando os decretos de uma forma cada vez mais intensa, porque elas acreditam que não tem nenhum problema. Isso não vai me causar nenhum dano. Mas o mundo espiritual, ele é tão simples e tão claro e nos ensina que todo decreto burlado, não obedecido, não seguido, não atentado, ele gera consequências. E nós, muitas vezes, estamos vivendo essas consequências. Não porque Deus é mau e diz assim, se você não cumprir meus decretos, eu vou te punir. Não, é porque as leis são para o nosso bem, como o sinal vermelho na esquina. Se eu não quiser cumprir o sinal vermelho na esquina, não foi o sinal, nem o guarda, nem o governo que me fez bater no outro carro. Se eu não obedecer o sinal, eu atravesso e é provável que eu vá ter um acidente. Da mesma forma, na nossa vida, Deus estabeleceu decretos. Se eu sigo esses decretos, se eu ando na dimensão desses decretos, e nós não estamos falando nem em questão de obedecer, tem que obedecer. Se você obedecer, não, nós estamos falando uma questão de sabedoria. Se eu sigo esses decretos, eu tenho os benefícios do reino. Se eu não sigo esses decretos, eu tenho as consequências naturais da ausência dos decretos. E nessa manhã nós começamos lendo um decreto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Decretos do Senhor, se ele não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vai ser inútil você trabalhar mais um horário, você fazer hora extra, você conseguir um terceiro emprego, vai ser inútil você repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. Não é que você e eu temos que ficar dormindo o dia inteiro, não, irmão. Essa expressão ela é muito ampla. Diz respeito ao que Deus faz enquanto estamos dormindo de noite, porque é verdadeiro, mas diz respeito também ao descanso. Todas as vezes que eu saio para trabalhar, que eu vou em busca do que eu preciso com toda a garra, mas descansado, eu estou nessa dimensão dos que dormem, dos que descansam nele e ele executa. Isso é um decreto. Lá com o governo em Brasília, você pode até questionar. Eu não vi cumprirem o decreto que vocês fizeram, mas com Deus não. Deus sempre vai cumprir os decretos que ele estabeleceu. Então Deus está dizendo, filho, eu quero que você creia na minha palavra, nos meus decretos. Eu vou dar a você enquanto você dorme. É verdade, irmão. A gente precisa ser um pouco doido, um pouco louco, meio desequilibrado segundo os padrões desse mundo e acreditar nessas coisas. Deus vai me dar enquanto eu durmo. Então, até de noite, quando eu vou mesmo dormir fisicamente, eu tenho certeza que Deus vai me dar. Mas quando eu acordo, quando eu tenho que sair correndo porque o horário está apertado, eu também vou andar nessa dimensão de descanso, porque Deus dá àqueles que descansam. E depois ele diz... Feliz é o homem que enche a sua aljava de filhos, porque os filhos são herança. Olha esse decreto, os filhos são herança. Os filhos são uma herança, isso é um decreto. Se eu encontro um decreto do governo que me beneficia, e ainda não o recebi, eu ponho um advogado para correr em busca dos meus direitos. É isso ou não é? É verdade. É. Não, eu tenho esse direito, então eu vou correr atrás dele. Da mesma forma, eu e você podemos ir diante de Deus. Eu tenho esse direito, está escrito um decreto, então eu vou eleger um advogado em meu nome, em meu favor, para que ele interceda por mim em favor dos meus direitos. É absolutamente assim, é literal. Senhor, a tua palavra, os teus decretos, me asseguram de que os filhos são uma herança. Eu estou recorrendo ao advogado chamado Jesus Cristo, porque ele vai me ajudar a transformar qualquer circunstância desafiadora, problemática, ou até mesmo de desgraça, em uma bênção, porque está escrito no decreto eterno que os meus filhos não são calamidade, não são problema, não são difíceis, não são um estorvo, não são um peso, meus filhos são uma herança. É um decreto, irmão. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Capítulo, no Salmo 128, nós lemos também alguns decretos que fala sobre o homem que teme ao Senhor, será bem-aventurado, do trabalho das suas mãos comerás. Esse é um decreto que eu e você precisamos evocar sempre. Deus, eu estou indo trabalhar, o mês terminou e o meu dinheiro não deu para tudo que eu precisava. E eu não tenho um monte de contas de futilidades, eu tenho uma série de contas. Senhor, está escrito na tua palavra que do meu trabalho eu vou comer. Eu quero me apropriar desse decreto e eu quero pedir ajuda ao meu advogado, Senhor Jesus Cristo, que me conduza de tal forma que esse decreto seja verdadeiro e publicado na minha vida. O que eu faço durante o meu dia, durante a minha semana, durante o meu mês, será o suficiente para eu viver com a minha família. Eu decidi crer nesse decreto e eu me aproprio dele e agora eu vou me inserir nesse decreto. E aí ele continua dizendo: a tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Deus não está trazendo uma poesia, Deus não está trazendo assim uma sugestão, Deus está declarando um decreto. Será. O Senhor disse que será, a minha esposa será. Senhor, quem sabe sou eu que estou atrapalhando dela ser essa videira frutífera. Senhor, eu quero chamar, eu quero contratar, eu quero invocar o Senhor como meu advogado para me ajudar a ter esse decreto vivo na minha vida. A minha esposa será como uma videira frutífera. Os meus filhos serão como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Diga comigo, rebentos de oliveira. Sabe o que é rebentos de oliveira? Rebentos de oliveira são aqueles primeiros frutos de uma oliveira. E a oliveira é a árvore que mais vive na natureza. Você encontra oliveiras de 2000 anos. Quem sabe de mais anos de vida, porque a oliveira é a única árvore que tem um poder nela mesma de cura. Ela se cura. Então, uma oliveira, ela vai envelhecendo, mas ela consegue ir construindo e edificando para ela mesma um novo tronco. E quando uma casca grossa morre na oliveira, dentro já tem outro tronco pronto que mantém aquela oliveira. E não só cura a si mesmo, como gera vida à volta. Olha o que Deus diz no decreto dele a respeito dos nossos filhos. Os nossos filhos serão como rebentos de oliveira. Serão vivos, cheios de vida. E eles se curarão, e eles prosperarão, e eles também afetarão os que estão à volta. São decretos que Deus tem para mim e para você. E ele ainda diz, a roda da tua mesa. Diga, a roda da tua mesa. A mesa é o lugar da comida. A sua mesa significa o seu lugar de comida. A sua provisão de alimento pode ser para qualquer assunto. E a mesa, o lugar de comida, sempre foi e sempre será o lugar de comunhão. Hoje os apartamentos têm uma cozinha minúscula. Mas se você for na fazenda, se você for na casa da vovó, se você for numa casa boa do interior, você vai descobrir que a cozinha é o maior cômodo e tem uma mesa enorme na frente do fogão de lenha e ali onde as pessoas se sentam para comer e para papear. É o lugar de comunhão. O Senhor está dizendo no seu decreto que o homem que teme ao Senhor vai ter uma mesa farta, um lugar de comunhão, um lugar de alimento e os filhos fazem parte desta mesa. O Senhor está falando de herança, o Senhor está falando de provisão, o Senhor está falando de comunhão, são decretos. Sou eu e você que decidimos crer ou não crer nesses decretos. Assim será o homem abençoado por Deus. Assim será o homem abençoado por Deus. Eu acho que a maioria aqui me conhece, meu nome é Sóstenes, se tem alguém que veio hoje e não me conhece, meu nome é Sóstenes, eu sou casado com a Daniela, nós estamos completando 22 anos de casado daqui a alguns dias, nós temos 4 filhos, o Rafael, que tem 20 anos, o Matheus, que tem 17 anos, a Ana Luísa, que tem 13, e a Gabriela, que tem 9 anos. Nós crescemos em lares que cuidaram dos princípios e valores bíblicos na nossa caminhada. Eu e minha esposa crescemos em lares que cuidaram dos princípios bíblicos. Nós nos lembramos dos nossos avós e nos lembramos de princípios, de parâmetros, de integridade, de respeito, de oração, de vida com Deus. E eu não tenho dúvida de que nós podemos, porque recebemos, nós podemos crer que os nossos filhos caminharão assim também. E ministrar essa palavra tem um propósito, um alvo. Assim como Deus nos deu, nós queremos que Deus esteja dando a todos vocês que estão aqui. E se em alguma área nós temos falta, Deus vai prover nesta manhã mais uma porção para que nós também sejamos famílias assim, como do Salmo 127, como do Salmo 128. Leia comigo em Gênesis capítulo 1, verso 27. A primeira coisa que eu quero deixar com você, e você não precisa se preocupar em anotar, porque amanhã essa ministração vai estar à disposição na internet, junto com esse esboço, com todos os textos, com todos os tópicos, e você pode baixar e copiar livremente. Então, a primeira coisa que eu quero deixar com vocês é: família é um projeto de Deus. Família é um projeto de Deus. Não tenha dúvida. Qualquer outra coisa nessa terra e nesse universo pode passar, mas a palavra de Deus não passa. O que há de absoluto nesse universo, por todas as eras e em toda a eternidade, é Deus e o que Ele tem de propósito. E é propósito de Deus. Família é um projeto de Deus. Em Gênesis capítulo 1, verso 27, nós lemos: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e que acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Capítulo 6, verso 18. Família é um projeto de Deus. Primeiro, Deus estabeleceu com Adão e Eva uma aliança. Vocês prosperarão, vocês se multiplicarão, vocês governarão sobre a terra. Quando nós encontramos alguma coisa que está difícil demais de resolver, nós devemos invocar esse decreto. Deus, através do meu advogado Jesus, pelo Espírito Santo que habita em mim, eu quero chamar à existência esse decreto na minha vida. Eu não estou dando conta de organizar isso, eu não estou dando conta de cuidar disso, eu não estou dando conta de controlar aquilo, mas houve um decreto lançado pelo Senhor em meu favor de que eu vou governar bem sobre todas as coisas. É só isso. É só isso. Mas é só eu falar? Não, é você falar crendo. Mas passa por uma coisa simples demais, é você declarar. Eu quero declarar, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de esbravejar, ao invés de chutar o balde, ao invés de ir embora, eu vou declarar os decretos de Deus. Está escrito que o Senhor deixou um decreto em meu favor, de que eu vou governar bem esse casamento, de que eu vou governar bem esse lar, eu vou governar bem minhas finanças, eu vou governar bem meus filhos, eu vou governar bem minhas finanças, todas as coisas da minha agenda, eu vou governar bem. Senhor, está escrito esse decreto e eu me aproprio dele pela fé. Me inspira, Espírito Santo, me inspira, me mostra, me fala, e Ele vai fazer isso com você. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de liturgia, eu não estou falando de métodos, eu estou falando de um relacionamento simples e puro, pessoal, meu e seu, com Ele. Deus, é um decreto teu e eu quero esse decreto sobre a minha vida. O Senhor disse a Adão e Eva, o Senhor os criou e o Senhor disse: multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai, e eu quero isso para a minha vida, Senhor. Segundo texto que pode nos assegurar que família é um projeto de Deus, está em Gênesis 6, o verso 18. Deus diz assim: contigo estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Está publicado no site uma ministração que diz: Noé e Abraão, plano que Deus tem para nós. E foi gravada semana passada, já está à disposição no site, e você pode ouvir. Como que Noé foi encontrado no meio de uma sociedade tão corrupta, tão difícil, e Deus o livrou, o salvou. E no meio daquele contexto todo, Deus levanta a família de Noé e diz assim: eu estabeleço uma aliança com você. Entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos, tua família. Deus está dizendo a Noé: Noé, eu tenho um compromisso com você e com a sua família. Deus está revelando um padrão dele. Nessa terra, eu e você podemos encontrar pessoas que ora estão de um lado, ora estão de outro. Não tem um padrão de integridade. Dependendo do que interessa, eu digo sim. Dependendo do que interessa, eu digo não. Mas com Deus é diferente. Deus é absoluto. Deus é perfeito. Deus tem um padrão. Lá no direito, na ciência do direito, você encontra um elemento chamado jurisprudência. Esse é um discípulo que sabe que eu gosto de falar dessas coisas. Jurisprudência. O que é jurisprudência? Olha, isso já aconteceu lá atrás, foi decidido dessa forma, esse foi o padrão, esses foram parâmetros, e eu invoco que isso seja usado em meu favor. Que também se aplique esse padrão, esse direito, que se aplique esse decreto, que se aplique essa solução. Com Deus, eu e você podemos fazer isso. Deus, o Senhor fez isso com Noé e com tantas outras famílias. Eu venho nessa manhã pedir que o Senhor faça comigo, porque a sociedade onde nós vivemos está corrompida. Os valores estão corrompidos, tudo está muito difícil. Senhor, o inferno, com toda a sua malignidade, vem sobre os nossos filhos de uma forma avassaladora. Nós não damos conta. Mas eu quero invocar, por jurisprudência, esse fato e essa forma tua de agir. O Senhor encontrou Noé, um homem justo, íntegro, e o Senhor diz assim: eu vou dar salvação a você e a sua família. Deus está dizendo que tem um compromisso com família. E eu e você podemos dizer: Senhor, eu creio que o Senhor tem um compromisso com família, que família é um projeto do Senhor, e eu quero me apropriar dessa verdade para mim, para o meu casamento, para a minha família. Gênesis 12. Em Gênesis capítulo 12, verso 1, nós lemos: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga comigo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. De novo, Deus deixa uma marca inconfundível, uma prova indiscutível de que ele tem um compromisso com a família, de que família é um projeto de Deus, e eu e você podemos evocar isso por jurisprudência em nosso favor. Senhor, assim como o Senhor tratou com esses homens, tendo a família como um projeto absoluto do Senhor, em prioridade, e o Senhor traz bênção, eu quero isso para a minha família. São fundamentos de qualquer conselho sobre como criar filhos. São fundamentos de qualquer conselho sobre como resolver problema financeiro da família. Qualquer assunto. Senhor, o fundamento de eu buscar socorro, conselho, ajuda, em qualquer lugar, em qualquer pessoa, o fundamento precisa ser teus decretos. E eu evoco os teus decretos, eu evoco o teu padrão, eu evoco essa verdade de que família é um projeto do Senhor, e eu vejo em Adão e Eva, eu vejo em Noé, eu vejo em Abraão que o Senhor tem um compromisso com a família. Então eu estou me apropriando nessa manhã de que o Senhor tem um compromisso com a minha família. Deus, o Senhor tem um compromisso com a minha família. com o meu lar, com o meu casamento, com os meus filhos, com os meus netos, com as noras, com os genros, como está escrito aqui. O Senhor tem um compromisso com a minha família. Eu não estou sozinho tentando achar um profissional que me ajude a vencer, ou pelo menos a ajeitar um pouco, ou a resolver, ou quem sabe só a melhorar já ajuda. Não, eu não vou viver assim. Eu estou indo diante do Senhor e declarando, eu creio que família é um projeto do Senhor, e o Senhor tem um compromisso comigo, o Senhor tem um compromisso com a minha família, e o Senhor tem toda a provisão, solução, todos os princípios, todos os caminhos, e até os passos mais simples, diários, o Senhor tem para me mostrar. Eu creio nisso, se você crer, diga amém, e eu recebo isso nessa manhã. Então, família é um projeto de Deus. O maligno pode ter corrompido sua história, destruindo a bênção na sua família. Mas o projeto eterno de Deus continua valendo para cada um de nós. É, mas aconteceu isso, mas lá atrás eu fiz uma coisa que não devia ter feito, ou então fulano fez uma coisa que não devia ter feito, acabou com a nossa família, e, ah, meu Deus, eu estou com problemas, eu estou com muita dificuldade. Não importa o que o maligno fez, o projeto eterno de Deus continua valendo para cada um de nós. Toda restauração é possível e toda continuidade é garantida. Diga comigo, toda restauração é possível. E toda continuidade é garantida. Minha família é um projeto de Deus. Segunda coisa que eu quero deixar com você é identidades. Uma verdade acerca de identidades. Cada ser criado por Deus tem uma identidade pessoal e uma identidade funcional. Cada ser criado por Deus tem uma identidade pessoal e uma identidade funcional. Todos nós, sem exceção, não só todos nós seres humanos, como todo elemento da natureza, tem uma identidade pessoal. É um ser pessoal, é um indivíduo. E todos nós temos uma identidade funcional, temos uma missão, temos um propósito, para isso recebemos dons, talentos, para isso fomos colocados em algum lugar, nós temos uma identidade funcional. A identidade pessoal revela as características únicas de um ser, um indivíduo ou algo da natureza ou do universo. Cada um é um ser especial. Cada um tem uma digital distinta, tem a íris dos olhos com elementos únicos, distintos. Cada um de nós somos uma pessoa única nessa terra, com uma missão e futuro únicos. Mas também cada um de nós temos uma identidade funcional. Cada ser, incluindo a própria natureza, tem um propósito, uma missão. Eu sou o Sóstenes Mendes Xavier. Pode ter outro Sóstenes. É muito difícil, mas pode ter, mas tem. Pode ter outro Sóstenes Mendes. É mais difícil ainda, mas de repente vai achar algum. Pode ter um Sóstenes Mendes Xavier. Mais difícil ainda, mas quem sabe existe algum. Mas, ainda que exista um homônimo completo, ele não tem nada a ver comigo. Pode existir uma Tânia, uma Maria, uma Roberta, um José, um Ricardo, um João. Pode existir alguém com o seu próprio nome. Pode existir alguém que é sósia. Mas não é você. Você é único. Isso tem um significado espiritual sem igual. Deus elaborou, planejou, edificou, construiu e sustenta um ser que é único. Deus dotou cada um de nós de uma missão, de uma história, um futuro. Isso é absoluto, é único. E Deus cuida disso, não no atacado. Deus cuida disso um a um. Crer nisso já é por si só a solução da maioria dos nossos problemas. É mesmo, é mesmo. Então eu estou chateado com fulano porque fulano não me... está chateado à toa, porque Deus, que é quem importa mesmo... Ele cuida de você individualmente, nos mínimos detalhes. E nos deu identidades. Mas também Deus nos deu identidades funcionais. Mãe, pai, irmão. Deus deu identidade funcional para as coisas da natureza, planta, mar, vento, fogo. Deus, na sua perfeição, criou cada um desses elementos e cada uma dessas pessoas com uma identidade. Então, ser pai é uma identidade. Nessa terra, para eu adquirir a identidade de advogado, eu preciso passar no vestibular, fazer 4 anos de faculdade, 5 anos de faculdade, passar numa prova difícil da OAB, e aí eu vou conseguir uma carteirinha, e eu ainda tenho que ganhar o mercado, eu ainda tenho que fazer meu nome para dizer assim, eu sou advogado. Deus deu a cada um de nós algumas identidades que nos dão autoridade. O fato de eu ser Sóstenes, com todos os meus defeitos, Deus sabe deles, mas o fato de Deus ter me colocado nessa terra como Sóstenes tem um propósito individual único. E é assim com você também. O mundo, a mídia, o marketing, o comércio, toda essa terra busca globalizar, padronizar, unificar, deixar todo mundo num pacote só, mas Deus não faz assim. Deus tem uma pessoa de cada vez cuidando, ministrando, com um propósito, com uma história, com um futuro. Deus colocou você com um propósito específico, único, como um ser único nessa terra, como pessoa. Mas também Deus te deu uma identidade funcional. Se você é pai, você recebeu essa identidade funcional. Se você é mãe, você recebeu essa identidade funcional. Se você é filho, você recebeu essa identidade funcional. Se você é um porteiro, você recebeu essa identidade funcional. Se você é um mecânico, você recebeu essa identidade funcional. Se você é um médico, você recebeu essa identidade funcional. E a Bíblia diz que toda autoridade foi dada por Deus. Isso por si só organizaria a vida da sociedade. O governo não precisa fazer muita coisa, o governo só precisava, então, estabelecer cada identidade funcional garantida com seu espaço. Por si só, a natureza vai fluir. Assim é na nossa família. Deus deu na nossa família a identidade de pai, de marido, de esposa, de mãe, de filhos. E essas identidades, elas têm em si mesmas, como do governador, como também dos astros, do fogo, do juiz, do médico, ela tem em si mesma uma instância de autoridade. A identidade é um selo divino que assegura autoridade em uma esfera, uma dimensão ou uma instância da vida. Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? No seu lar, na sua família, qual é a sua identidade? Filho de Deus. É necessário que eu e você tenhamos bem definido. Eu sou o marido. Eu tenho essa identidade. Eu sou o pai, eu tenho essa identidade. Eu sou a mãe, eu tenho essa identidade. E junto com essa identidade, eu tenho uma instância de autoridade. Se a gente pensar com a mente da terra, a gente vai pensar imediatamente assim: eu é que mando. Eu é que dou a minha palavra. Mas não, nós não estamos tratando disso. Nós estamos dizendo de algo celestial. Então, Senhor, eu tenho a identidade de mãe. Quais são as coisas que nem o diabo pode fazer sem passar pela minha autoridade? Eu sou o pai. Quais são as coisas que o maligno não pode fazer sem passar pela minha autoridade? Mais ainda, Deus, quais são as coisas que o Senhor só vai fazer passando pela minha autoridade? Quais são as bênçãos que eu vou derramar sobre os meus filhos, que eu vou derramar sobre minha esposa, que faz parte da instância de autoridade da identidade paternal? Porque eu já recebi essa identidade. Se eu tenho um filho, eu já recebi, por todo um protocolo natural do mundo espiritual, da eternidade, eu recebi a identidade paternal. Então eu recebi uma instância de autoridade. Não é para mandar, é para ser um canal. Deus, quais são as coisas que o Senhor vai fazer na vida do meu filho, que não tem colega, que não tem mulher, que não tem droga, que não tem escola, que não tem TV, que não tem nada nessa terra que vai impedir? Quais são as coisas que o Senhor vai fazer através de mim, com a minha identidade de pai, de mãe, de marido, de esposa? Numa palestra como essa, numa ministração como essa, ou talvez chamamos de uma mensagem como esta, nós sempre vamos ter algumas instâncias. Eu queria destacar duas. A primeira é uma instância de palavra profética. Estar exposto a uma palavra profética, por si só, já tem fruto. Ainda que alguém não entenda, ainda que alguém nem aceite, estar exposto a uma palavra profética tem um poder espiritual irreversível. E uma palavra como essa, não por causa de mim em absoluto, mas por causa da palavra, essa palavra é uma ministração profética sobre mim e sobre você. Isso está vindo sobre nós com o poder celestial que tem. Eu recebo os decretos de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família. Eu vou estudar sobre esses decretos. Eu recebo esses padrões divinos. Eu recebo que a família é um projeto de Deus, que Deus tem um compromisso sobre a minha vida. Eu recebo esse princípio da identidade. E eu vou enxergar a mim mesmo, e eu vou enxergar o meu cônjuge, eu vou enxergar as pessoas da minha casa de outra forma. Eu quero ver primeiro a identidade deles. Se você for entrar em alguns lugares, você terá que apresentar a sua identidade. Se você for entrar num voo, você vai ter que apresentar a sua identidade. Se você fizer alguma coisa em algum departamento do governo e eles perguntarem assim, você é o quê? Eu sou advogado. Porque só advogado pode dizer, então me dê sua identidade. No mundo espiritual funciona absolutamente igual. Tem coisas que você e eu não vamos conseguir porque nós peitamos, porque nós gritamos, porque nós pedimos ajuda para alguém mais forte. Tem coisas que nós vamos conseguir porque nós apresentamos a nossa identidade. Eu sou a mãe desse menino. Para qualquer pessoa dessa terra ou para qualquer ser da eternidade, eu quero apresentar. Eu sou a mãe desse menino e a minha palavra tem autoridade. Eu estou dizendo que vai cair por terra tudo que o inimigo faz. Eu estou dizendo que eu vou profetizar prosperidade. Eu, como pai, estou dizendo que vou estender as minhas mãos e vou ministrar a bênção. Eu, na autoridade que tenho, vou mandar embora todo medo. Eu estou com medo do meu filho, estou com medo da minha filha, estou com medo de acontecer isso, estou com medo de... Eu tenho autoridade. Há uma segunda instância que eu quero destacar, que é a instância do ensino. Eu preciso ouvir algumas coisas, eu preciso aprender e eu preciso colocar em prática. E essas duas instâncias, elas funcionam como duas asas maravilhosas de um mega avião que vai levantar voo. Eu recebo a palavra profética e eu recebo a palavra de ensino e vou pôr em prática. Então, minha família vai prosperar nisso. Segunda coisa que vimos, identidade. O pecado e a malignidade no mundo trabalharam para que a identidade de cada pessoa seja destruída. Até mesmo a identidade de alguns elementos da natureza têm sido destruídas. Ao rompermos com valores divinos para a família, nós permitimos que o maligno destruísse a identidade de homem. Ao rompermos com os valores divinos de família, que essa sociedade diz que era arcaico, que era coisa dos antigos, ao rompermos com esses valores de família, o diabo conseguiu destruir a identidade de mulher, de marido, de esposa, de pai, de mãe, de tios, de avós. Hoje, o Senhor nosso Deus nos trouxe aqui para ouvirmos verdades eternas do seu reino e para declararmos a restauração em nós mesmos de todo o seu plano. Se você crê, diga isso: Senhor, eu creio nisso. O Senhor me trouxe aqui, o Senhor está me fazendo ouvir essa ministração, essa palestra, para que eu restaure em mim mesmo a minha identidade e, consequentemente, a minha instância de autoridade em família. Declare comigo: eu sou um pai. Se você é uma mãe, se você é um marido, uma esposa, você vai dizer: eu sou uma mãe, eu sou um marido, eu sou uma esposa, eu sou um pai. Diga comigo: eu sou. Diga comigo: foi-me dado o privilégio de construir uma família, o maior projeto de Deus, por toda a eternidade. Eu restauro isso em mim, eu me aproprio desta verdade e viverei firmado nela. No Evangelho de João está escrito assim: disse depois Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai que me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dito essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade. Qualquer instância de verdade traz libertação. Você estava morrendo de medo se aquele pó de maquiagem era de boa qualidade. E você estava com medo de passar o pó de maquiagem porque você não sabia se aquilo veio do Paraguai ou se aquilo é de boa qualidade. E alguém chega na sua casa e diz assim: você tem isso? Esse é o que há de melhor lá na Itália, na França, em toda a Europa. Então, isso aqui é o que há de melhor. Pronto. Se aquilo for verdade, você vai passar o pó tranquilo. Isso aqui é o melhor pó do mundo. Quem foi que disse? Uma pessoa que tem autoridade para falar isso, ela sabe todas essas coisas e diz, e passa, e realmente é bom. A verdade te libertou.